A paragem. A parada. Ir até ao fim da rua. Ir até o fim da rua. A hora de ponta. A hora de pique. Mudar de linha. Fazer baldeação. O elétrico. O bonde. O autocarro. O ônibus. O comboio. O trem. Econômico. Econômico. Apanhar o metro. Pegar o metrô. Chegar à rua. Chegar na rua. Onde há uma farmácia? Onde tem uma farmácia? Ir para o Brasil. Ir no Brasil.